talvez pra clarear ou esconder os problemas. Mil fitinhas acontecendo, esse é meu dilema. Coisa de louco, abre a janela e vê no esgoto. Cachorro morto, sente o mau cheiro e o desconforto. E junto com a lama, o drama, a sujeira, brasilite no calor é o inferno. Mó canseira, sonhar, sonhar, querer, não é poder, tem que ser, mano. Fazer jus ao proceder, pro cu que tem dinheiro e luxo é constrangedor. Me vê impregnado aqui com ódio e rancor. Sonhei com tudo isso a vida inteira. Realizei meu sonho, meu castelo de madeira. E é treta todo dia, todo dia, o dia inteiro eu quero ouvir. Só quem é? Todo mundo aqui, ó. Só quem é? Todo mundo assim, ó. Todo mundo assim, ó. Eu quero ver vocês aqui, ó. Sou o príncipe do gueto. Só quem é? Desce a ladeira. Só quem é? Sou o príncipe do gueto. Meu castelo é de madeira. Sou o príncipe do gueto. Só quem é? Desce a ladeira. Só quem é? Sou o príncipe do gueto. Meu castelo é de madeira. E aí, como é que é vocês aí, ó? Sou o príncipe do gueto. Só quem é? Sobe a ladeira. Só quem é? Só quem é? Sou o príncipe do gueto. Meu castelo é de madeira. Eu quero ouvir. Sou. Só quem é? Só quem é? Só quem é? E aí, favela? O meu campeão é de madeira, moleque. Se que é. Sou. E só quem é? Só quem é? E aí, moleque? É só vocês, só vocês. Só vocês. Todo mundo assim com nós, ó. Todo mundo aqui, ó. Quero vir pra ficar bonito, aqui, ó. Aqui, ó. Sou. Só quem é? E aí? Só vagabundo. Pra fechar mais uma vez. Pra fechar, vamos pra que vamos. Fechar. Bonito, vai lá. Só quem é, só quem é. Todo mundo assim, ó. Só quem é, só quem é. Só quem é, rapaz. Só quem é, só quem é. Isso mesmo, moleque. Só quem é, só quem é, só quem é. Bora nós, Bira. Assim que é, tá, rapaz. Tu, e diga ho! Vai que vai, vai, vai! Diga a família! Diga ho! Diga a família! Oi! Então!